Boa noite a todos que vieram aqui. Sejam sempre bem-vindos para esse banquete de luz. É muito interessante porque a mensagem de hoje, ela tem tudo a ver com o que foi falado aqui, tá? É uma síntese. Então começa assim: quem é você? Quem são vocês? Quem é esta humanidade que está habitando a Terra? Fisicamente, todos são um aglomerado de poeira das estrelas e planetas da galáxia. Espiritualmente, são centelhas divinas, mônadas e filhos do Supremo Arquiteto dos Universos. Logo, um misto de corpos sutis e densos dentro de um só corpo tridimensional que envelhece e se deteriora ao longo dos anos, até o desencarne. Seu corpo físico adubará o solo, voltando ao pó. Entretanto, sua alma, sua centelha, retornará ao plano espiritual, trazendo impresso em sua mônada todas as experiências e aprendizados que, de alguma forma, os fizeram evoluir e se melhorar ou não, por meio das escolhas que tenham feito. Boas escolhas, boa colheita e programação reencarnatória realizada satisfatoriamente. Ao passo que mais colheitas, aliás, ao passo que mais escolhas, má colheita e uma encarnação desperdiçada e sem evolução, o que fará com que essas almas retornem para ter que reaprender a viver na dor e no sofrimento que a futura encarnação suscitará. Como evitar as más escolhas? Isso é uma boa pergunta, né? Como evitar as más escolhas? Ninguém sabe, ah, eu não sei, eu vejo aquilo, ah, eu não sei resistir às tentações, mas como evitar as más escolhas? Através da tão falada reforma íntima. É um permanente vigiar de pensamentos, palavras, atitudes, julgamentos, maus hábitos. É a constante luta de você com você mesmo, do médico e do monstro que coabitam o seu corpo, onde o seu autoconhecimento precisa triunfar, superando e transmutando as tendências animalescas e negativas em amor, aceitação, perdão e entendimento. É exatamente isso. Nós temos o quê? Um médico e um monstro morando dentro de nós. É o anjinho e o diabinho o tempo todo. É o positivo e o negativo o tempo todo. Então, a reforma íntima, ela vai promover o quê? O nosso autoconhecimento, para saber como você pode corrigir esse defeito? Tá? Irmãos, as tentações sempre existirão. E o que os blindará será a sua reforma íntima, a sua retidão de caráter, aliada às orações, à caridade e à capacidade de saber distinguir o joio do trigo. Vocês são luz, vocês são todos luz. Por isto, não se permitam sucumbir ou desistir, e sim vencer os desafios com fé, esperança, paciência, humildade e muito, mas muito amor no coração. Essa mensagem é do Aníbal, então tem tudo a ver com a reforma íntima. A reforma íntima é o nosso processo de limpeza. A reforma íntima é o que nos blinda do mal. A reforma íntima é o que abre os nossos olhos para que nós não caiamos nas tentações do mundo. Ok? Uma boa noite para todos e muita reforma íntima. Boa noite. Boa noite.